Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que vos traz todos os sábados, esta hora, aqui na Antena Web, uma seleção de música em flauta. Esperemos que aproveitem ao máximo desta meia hora e que fiquem satisfeitos assim com a seleção que preparamos para si. Continue na rádio Antena Web, aqui desse lado nós e vocês aí, todos juntos na mesma companhia. É muito importante estarmos juntos. Thank you. verdade que já ouvimos mais de metade da nossa seleção de hoje, mas também é verdade que ainda temos três músicas para ouvir antes de terminarmos esta edição. Por isso, esperemos bem que aproveite ao máximo e na próxima semana, já sabe, estaremos aqui para fazermos mais meia hora de boa música. Na semana que vem, dia 24, um programa de flauta especialmente dedicado ao Natal, já que neste dia será a noite de Natal. Por isso, eu espero por vocês na próxima semana. Tenham todos um ótimo final de programa e fiquem bem.